3305, chame o centro 12545, alterne 12685. Centro Recife agora 2545, 2685, centro 3305, obrigado, boa noite. Três 1178, chame torre 1 no 8 desse 962. Chama a torre agora, alta 3178, 1282. Meia. 26, obrigado. Salvador, 1074, 10, 074 no 4, está autorizado o senhor para o táxi. Aqui é o... Oi, Salvador, boa noite, está 3178. 4. Sobre estado final, cheque trem livre pouso, vento 120 graus, 8 no eixo. Livre pouso no zero, embaixo travado, está 3178. O 904 voltando, a companhia informou que foi preso por uma linha para 0190. Tá ok, no sistema aqui ainda não verifiquei não, vou checar com a Recife aqui em um instante e volto a informar. Ok. Solo, Coenção, Torre Salvador, 6224, Xané. 6224, sim. Com gentileza, confirma qual a saída prevista para Aracaju, Xané? É a Puca, Puca Aracaju. Puca, grato. Com 984, pronta cópia? Posição 2, pronto, tem cópia 984. Está autorizado para Fortaleza, 350 nível na Pesulo 19, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, aciona 50, correção, aciona 5471 e o controle 19 decimal 35. Autorizado 50 Fortaleza. E a 2119, que coloca 10 com o Pedro, como frote a saída, 5471 transponder, 0935 ao controle, ou 9084. Correto, chame para o acionamento. 3178, seu solo ao 17, táxi livre à direita, Alfa, e chama antes da Juliette, mantendo a minha escuta. Alfa, antes da Juliette, Debra, sua escuta está 3178. Temos 60 a bordo com 3 horas de 55. Alterna Galeão. 3325. Lagem. A direita de pressão. Pesado, a linhagem decolar, 140 graus, 59074. Salvador, vou 1984, perdão, 9084 para posicionamento já no 2. O 2 está autorizado, chame para o táxi. Chegou o TAM 3178, próximo a Juliette, autorizado ingresso esquerda, portão 10. Autorizado ingresso na Juliette, portão 10, na 3178. 074, Ecolonge 23, controle de análise 35. 935, 074. Salvador, gol no 074. No 074, suba 360, sair da árvore, né? 360 na árvore, 074. Para o táxi com 182 a bordo, 3 horas e 40 alternando o táxi 9084, confirme só para mim. 182. Autorizado, até o ponto de espera, chamando para decolar. Ligou um 074, dando a desvio à esquerda na proa 270. Confio, senhor. Com 074, dando um pequeno desvio à esquerda da rota. Ah, autorizado, desvio. Autorizado, 9084 alinhar e decolar, vento 130 graus, 5 nós. Sim, controle com 074. Controle gol na 074. Prossiga. É a solicitação de manter para a 250 até posição Obud. É, tem uma formação pesada entre árvore e eleva. Sim, a gente está autorizado, desvio. Trato 074. Para 084, decola os 28, controle 119, decimal 35. Boa noite, Uriel. Boa noite, controle. É o gol 9084, cruza 1800. Suba 350, sai da Momo, Vigilante. Na Momo, qual que é o nível? 35. 350, ok. Pode voar frote? De Momo e Aguá. Ok. Oi, frote. Ok, obrigado. Uno 074, chame Recife. Uno 251, correção, Uno 260, Uno 288. 260, Está autorizado, 190 Aracaju, decola da 190 com curva à esquerda na saída Pucajama e depois voa Aracaju direto, aciona 5522 e o controle 19 decimal 35. Gente, autorizado esse movimento Aracaju, decola da pista 190, perfura na saída Puca, primeira curva à esquerda após decolagem. Após Puca, voa Tijama, Jama Aracaju direto, transponde 532, controle de saída 119, decimal 35. O código é 5522. 5522. Correto, chame para acionamento. Para acionamento, 62. 84, chame Recife, 125, decimal 45, alterne 12685. 2545, 2085, boa noite, Brasil. Salvador, boa noite. Rio 59649. 9649, Francisco. Ok, senhor, muito boa noite. O nosso destino é Confins e o ETD é para 1h30. Teria a nossa subida, por gentileza, ou o clearance já completo? O nível solicitado foi o 360. Confirmando, é 360 via Bridge Pezulu 16? Via. Eu tenho aqui Bridge Pezulu 16, afirmativo. Ok, tá pronto a cópia? Afirmativo, prossiga. Autorizado, 360 para Confins, via então Bridge Pezulu 16, decola da 1-0 com curva à direita. Faz o perfil da saída da El, depois Leda e depois voa posição Bridge para aerovia. Aciona 5521, em controle 19 decimal 35. Ah, ok, da El, Leda e Bridge, confirme. Afirmativo, perfil da El, Leda e depois Bridge. Bridge aqui, me desculpe, confirme o transponder. 5521. Chame 18.6, por favor. Bridge Uniforme Zulu 16, 5521, controle de saída 119.35. É isso aí. Simativo, 360 com curva direita, deixa eu pressionar. Okay, obrigado. Salvador, 6224 do Xanema para puxa de estacionamento para o gate 01. 6224 no 1, autorizado, chame táxi. Autorizado para táxi. Salvador Rio, 597 direção para autorização nível 340, Costeira Galeão. E para o Galeão, sua rota consta é a Aperisque 50, Ildes, depois Vitória e continua na Aperisque 50? Afirmativo. E aqui, está pronto agora? Afirmativo, prossiga. Está autorizado para Galeão, nível 320, via Aperisque 50. Decola da 1-0 com curva à direita na saída da El, Leda e depois voa a posição Eudes. Aciona o código 5517, o controle 199 decimal 35. 2-0 conforme nível 320, condicional Galeão pela Aperisque 50. Decola da cabeceira 1-0 com curva à direita após, vai na da El, Leda, Eudes. O transponder 5517, controle de saída 1-9-3-5-5-5-9-3-5. Correto, confirmo nível 320, chame para acionamento. 320, chame para acionamento, Rio 5917. correção. Correção mudou, 6224 Xané. Tá pronto para ataque, estamos com 100 a bordo, autonomia de 2 horas, alternando o Recife. É 224, autorizado até o ponto de espera, chame pronto para decolar. Ponto de espera, sensorizado, reportará pronto para decolar. 6224 Xané. Autorizado, chame táxi. Via 224 autorizado, alinhar e decolar, vento 070 graus 5 nós. A linha da corda 1 do 0, 6224.